Não, é verdade que esta situação no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital preocupa-me. Preocupa-me a mim, preocupa a todos os oliveirenses, porque é verdade que o que acontece foram quatro médicos que foram transferidos de Oliveira do Hospital sem serem colocados. O que aconteceu é que o número de médicos para fazerem o serviço de atendimento permanente no SAP durante as 8 da manhã até às 20 horas ficou insuficiente e os médicos de Oliveira do Hospital tentaram encontrar outro modelo que fizesse esta substituição sem haver prejuízo para os utentes da saúde de Oliveira do Hospital. Mas eu, sem dúvida nenhuma, tenho acompanhado o processo do novo modelo de atendimento de serviço de atendimento permanente. Se eu dissesse que estou satisfeito, totalmente satisfeito com ele, diria que não, porque desta falta de médicos ficaram 8 mil e tal utentes sem médico de família, o que reconheço ser um número bastante elevado. Tenho feito reuniões com a Administração Regional de Saúde, com o Centro de Saúde, com os responsáveis do Centro de Saúde, para encontrarmos as melhores soluções. E aquilo que a priori ficou combinado, e nesta fase em que não há médicos, porque a Administração Regional de Saúde comprometeu-se a colocar quatro médicos num concurso que vai em abril e comprometeu-se a contratar dois médicos avançados para resolvermos o problema do serviço de atendimento.